Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Anos 60, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Estamos de volta agora para lhe trazer, e depois dos problemas técnicos já resolvidos, algumas melodias dos anos 60. Vamos viajar na nossa máquina do tempo, recuando e recordando grandes momentos. Vamos começar com uma musiquinha que eu acho que todos vós conhecem. Ou melhor, todos vocês conhecem, ou todos vós conheceis, como quiserem, ou como quiserdes, já agora. Vamos ficar com uma musiquinha que dizia que acho que todos nós conhecemos. Chama-se Stand By Me e é de Benny King. É de 1961 e é ela que vai abrir a edição de hoje do nosso Anos 60. Para ver também uma outra melodia do mesmo ano, de Bob Lewis. Esta é mais no género rock and roll. É uma musiquinha, digamos, também bem disposta, com muita energia, animada e, acima de tudo, que pretende fazer-lhes passar uma boa tarde na companhia que lá está da sua, ou do seu canal 2 da Rádio Interweb. A música, como eu queria dizer, chama-se Tossing and Turning. A terceira música que vamos ouvir chama-se Will I Love You Tomorrow. A música é cantada pelos também conhecidíssimos The Shirelles e é então com eles que vamos fechar a primeira sequência. Aliás, há hoje uma particularidade. É que o nosso programa hoje não terá intervalo. Vão apenas ser 5 sequências musicais, porque temos aqui uma musiquinha enorme que, pronto, digamos, que nos obriga, digamos assim, a isso. A música que vamos ouvir é. Mais para frente já digo. Para já ficamos com estes 3 temas. O primeiro de Benny King chama-se Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh. couldn't sleep at all last night. Got to thinking of you. Baby, things weren't right. When I was tossing and turning, turning and tossing, tossing and turning all night. I kicked the blankets on the floor. Went to the kitchen for a bite. Rolled up the shade, turned off the light. I jumped back into bed, it was the middle of the night. The clock downstairs was striking four. Couldn't get you off my mind. I heard the milkman at the door. Will you love? mais três musiquinhas para ouvirmos nesta edição do anos 60. Senhoras e senhores, agora é tempo para ficarmos com Brenda Lee e o tema Sweet Nothing. É a música que vamos ouvir já de seguida. Para ouvir também os Hollywood Argyles com Alley Oop. E por fim, a música The Twist de Shubby Shaker. Pois é, músicas muito animadas que vamos ouvir. Hoje estou mais na área do rock and roll e que já vou mudar um pouco o cenário. Mas para já vamos ficar com estes três temas. O primeiro de uma voz que já não ouvimos por cá há muito tempo, Brenda Lee, e foi uma grande voz. O tema que, como disse, aliás, o tema que, como disse, chama-se Sweet Nothing. Uh-huh, honey. All right. My baby whispers in my ear. Sweet nothing. He knows the things I like to hear. Sweet nothing. Things he wouldn't tell nobody else. Secret, baby, I keep them to myself. Sweet nothing. Sweet nothing. We walk along hand in hand. Sitting in class or trying to read my book. My baby, give me that special look. Sweet nothing. Sweet nothing. That's enough for tonight. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. More music. There's a man in the funny papers we all know. He lives way back a long time ago. He don't eat nothing but a bearcat stew. Well, this cat's name is Alley-Oo. He got a chauffeur that's a genuine dinosaur. And he can knuckle your head before you count too far. He got a big ugly club and a head full of howl. Like great big lions and grizzly bears. He's the toughest man that is alive. Alley-oop. Wearing clothes from a wildcat's hide. Alley-oop. He's the king of the jungle jive. Look at that caveman go. He rides through the jungle tearing limbs off of trees. Alley-oop. Knocking great big monsters dead on their knees. Alley-oop. The cats don't bug him cause they know better. Cause he's a mean motor scooter and a bad go-getter. He's the toughest man there is alive. Wears clothes from a wildcat's hide. He's the king of the jungle jive. Look at that caveman go. There he goes. Look at that caveman go. He sure is hip, ain't he? Like what's happening? He's too much. Ride, daddy, ride. Hi-yo, dinosaur. Ride, daddy, ride. Get him, man. Come on, baby. Let's do the twist. Come on. Agora, a tal musiquinha pequena que vamos ouvir, pequena, não é? Que é a maior de todas de hoje, é Hey Jude dos Beatles, dura mais ou menos 7 minutos e meio. Bom, e é uma das responsáveis porque hoje não vai haver intervalo. Mas a verdade é que eu não podia deixar de passar esta música, porque de facto foi talvez a música que esteve mais tempo nos tops, um pouco em todo o mundo, fez um enorme sucesso. A música dos Beatles, Hey Jude, para ouvir também nesta edição, uma musiquinha que, eu acho que ela, foi esta música que foi ao festival, agora já não me recordo, mas pelo menos tinha o mesmo nome, Love is Blue. Quem a cantava era Vicky Leandros, mas quem a tocou, e muito bem tocada, foi o orquestrador, com a sua orquestra, Paul Mauriat. Esta versão que vamos ouvir, então, é uma versão instrumental, é dos raros casos em que a música instrumental chegava às contagens da Billboard, e esta, de que maneira chegou, foi quase primeira. Vamos também ouvir Honey Honey de Bobby Goldsboro, que é então a terceira música da terceira sequência do nosso anos 60. Hoje já temos 5 sequências no nosso programa, muito por culpa desta música, Hey Jude dos Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The

E aqui estou, senhoras e senhores, agora para o términos desta edição do Anos 60. As três últimas músicas, eu vou dizê-las e depois despeço-me então convenientemente. Rainy Day Woman, música de Bob Dylan. Sunshine Superman, de Joy Donovan. I Got You Baby, de Sonny and Cher. Pois é, musiquinhas que vão então fechar a edição de hoje do Anos 60. Quero desejar-lhe sinceramente a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Interweb. Sim, agora já é tarde, com a mudança de hora já ainda é tarde, não é? Tenho então uma boa tarde, ouvintes. Voltamos a encontrar-nos daqui a uns dias, mais precisamente daqui a 7, para mais uma edição do nosso Anos 60. Eu estou à sua espera. Tenho então uma boa tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Interweb. Até ao próximo domingo. Canal 2. I got you, babe. They